queres entrar dentro do meu coração. Foi tanta emoção que chorei. Foi tão lindo amor pra mim sorrir e uma luz no céu luzir. Nunca podia imaginar que Jesus viesse pra ficar. Agora sou cristão e carrego Jesus no meu coração. Agora sou cristão e de Cristo não abro mão. Agora sou cristão e carrego Jesus no meu coração. Agora sou cristão e de Cristo não abro mão. Quando eu senti Jesus entrar dentro do meu coração, foi tão emoção que chorei. Foi tão lindo amor pra mim sorrir e uma luz no céu luzir. Nunca podia imaginar que Jesus viesse pra ficar. Agora sou cristão, carrego Jesus no meu coração. Agora sou cristão e de Cristo não abro mão. Agora sou cristão e carrego Jesus no meu coração. Agora sou cristão e de Cristo não abro mão. Agora sou cristão e carrego Jesus no meu coração. Agora sou cristão e de Cristo não abro. Não abro.